2305, chama Recife, 12685. 2685, muito boa noite. Sete 10 para 2000, ajuste 1015, livre ILS, aporte estabilizado. Motor estabilizado, 15, 7, 7, 7. Paulo, Salvador. Boa noite, show. Chinês 6224, 801 para puxa estranha. Solo Rio 5972. Para o solo? É o Rio 5972, senhor. Autorização nível 320 com destino ao Galeão. 320 para o Galeão. Está autorizado na perícia 50, decola no Zera com curva à direita. Tael Leda, depois voa direto BDEV. Frequência do controle 1935, a torre 186. Transponder 5463, Rio 5972. Autorizado Galeão nível 320. Sai na, com curva direita Leda, BDEV, pela Aperuísque 50, controle 11935, torre 1186, transponder 5463, é o Rio 5972. Chama pronto para o posto 5972. Chamada pronta para o posto 5972. Salve Salvador, o Chiné 6224, gate 1 para puxa e estiramento, boa noite. Livre reporte táxi, 6224. Meia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 5. Pouso autorizado, senhor. Pistão 0, vento no 20 graus com 1 no 0 nosso. 57 no meio, copiou? Negativo, meu esposo. Paulo Salvador, Cantal 9908. 9908, pronto, cópia? Pronto, sim, da Alfa, 9908. 9908 para Guarulhos, 320, autorizado. Decola dando zero, com primeira curva à direita. Saída Dael, Leda, depois voa direto Bles. Frequência do controle 119.35, a torre em 18.6, seu transponder 5475. E confirmando, se levar na saída, primeira curva direita, tá aí o Leda, depois é CRAT, ok? Direto CRAT, o 9908. 9908, autorizado 320 para Guarulhos. Decola da 1-0 com curva direita, a saída da El Leda, após Leda, direto CRAT. Controle 11935, torre 18.6, transponder 5475. Chama pronto para o estacionamento 9908. Chama na pronto para o estacionamento 9908. Rio 5902, ponto para o estacionamento. 908, pronto para o push? É o 5972, senhor. Pronto, tá. 5972, autorizado, reporte táxi. Chamar a táxi, Rio 5972. Salva Chiné 6224 para o táxi. Tá com 99 a bordo, autora minha 0147, ordenando Salvador. Entendi. Táxi autorizado para o ponto de espera do ano 0, Índia Alfa, quando lá, torre 18, meia dúzia, 6224. E a Índia Alfa para a ONU 0, 118, decimal, meia dúzia, quando pronto, 6224, grato, boa noite. No meio no solo aos 39, libera direita, chame solo em 121 decimal 9, chama. Libera direita, solo 219, obrigado, uma ótima noite. Torre Salvador, muito boa noite, Oxiné 6224, pronto, pronto, espera 10. Oxiné 6224, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 119. Autorizado alinhar e decolar no zero, Oxiné 6224, graças. Se escuta. 57 no meio, boa. Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Fica atento ao sinalizador aí, tá indicando o portão 5, tem uma aeronave aí, completou o push, fica atento ao mesmo. Errativo, vai ficar esperto. Aeronave, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, tá lá, se escuta. Obrigado, igualmente. Taxi Rio 5972, estamos com 3 a bordo, 311 de autonomia, alternando Guarulhos. Sem táxi autorizado, ponto de espera no zero, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 186, 5972. Via Índia e Alfa chamará, quando pode esperar, 118.6, Rio 5972. 224. Controle Salvador, muito boa noite, 5837, fica em contato com o centro do Recife, vai cruzar o... vai atingir 160. Web 5837, acendo identificação, chegada a Ponf, desce para 4000, ajuste 1015. Identificou, perfil da Ponf, 4000, 1015, Web 5837. Controle Salvador, é o total 9908, para o custo 10, acionamento. Guardando com a equipe de solo, tem uma aeronave a cauda que vai estacionar, é um Boeing 37, Após o mesmo, setor Pusher, Fome Taxi, 9908. Após a passagem do Boeing na nossa cauda, podendo ter sido só localizado por estacionamento total, 9908. Rio 5972, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, ventando 20 graus com uma dúzia de nós, senhor. Controle, boa noite, tá 3600, informação alfa. 600, sendo identificação, desce 050, após desvio na Praia de Mares. Identificou 050, após desvio, voa Mari, 3600. Cinco nove sete dois, decolou às 4:30, chame agora o controle em 1 no 9 decimal 3 5, tem um bom voo, senhor. 1 no 9 3 5, 5 9 0 2, obrigado, vamos lá. Controle, Rio 5972, vai colar na sua. Rio 5972, contato radar, Santa 320, da Presidente Leda. Santa 320, Leda 5972. Confirma o nível, Butan 3600, está atingindo 150. Confirma o controle. Atingindo 150, Butan 3600. O 3600 foi autorizado a descer até o 050 na proa de Mari. Ok, 050 Mari, 3600. 010 via Índia e Alfa, quando lá chama a torre 1862 e é o total 9908. Índia e Alfa para o ponto 090, quando pronto na torre 1862. E o 5972, da presente voa Eudes. Está presente Eudes, 5972. Da web, autoriza dar presente voar Duna, senhorita? Web 5837, desce para 2000, ajuste 1015, dá presente voa Duna, livre LS, porta estabilizada. 1015, dá presente Duna, livre LS, porta estabilizada, Web 5837, muito obrigado. Share 6224, chama Recife 1, 2085. 2685, Share 6224. Total 9908 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento de 130 graus com 109, ajuste no zero no 5. Total 9908 autorizado alinhar e decolar, no zero, ajuste no 5. Cinco 972, chama Recife, 1251. 1251, Euro 1952, obrigado. no localizador. 5837, completa aproximação, torre 118, decimal 6. 186, obrigado, 5837. Salvador, muito boa noite, o F5837, estabilizado, ILS, da 10. 1015. Zona 2015, 3600, obrigado. Uso 5837. Guardando autorização, prosseguindo na aproximação, 5837. Web 5837, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, crono 09, ajuste no 015, senhor. 10015, 130 com 12, 5837, obrigado. Total 9908, decolou 55, chama agora o controle 11935, senhor, bom voo. Obrigado, 11935. Salvador, total 9908, decola. Total 9908, contato radar, sobre o 320 na Cidadel. 320 na Cidadel.